pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do Peru Peso, pitiu dos nossos peixes, d'água doce. Em ação pela sua proteção. Em breve, tão logo sejam aprovadas as vacinas contra a Covid-19, serão definidos critérios para os grupos que podem ser vacinados. Baixe gratuitamente o aplicativo Conect SUS e tenha sua caderneta digital de vacinação em mãos com seu histórico de vacinas. Informe-se, prepare-se, cuide-se. Acesse gov.br/saúde para saber mais. Brasil Imunizado. Somos uma só nação. Ministério da Saúde, Governo Federal. Seu cartão de inscrição e venha. Pegue a caneta preta e venha. O Enem é pra todo o Brasil. Venha, mas não se atrase, hein? Traga um documento e venha. Venha fazer a prova do Enem. Confira seu cartão de confirmação, de inscrição. Veja o seu local de provas e venha. E não se esqueça da máscara também. Venha fazer história no Enem. Vem, vem, vem. Vem aí a prova do Enem. Segundo dia de prova será domingo, 24 de janeiro. Leve caneta preta de tubo transparente, um documento com foto e sua máscara. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Histórias do Além, de 21h30 às 22 horas, com elenco de rádio teatro. Pitaguari AM. Atenção! Feche portas e janelas. Acenda as luzes. Aumente o volume do seu rádio. Mas cuidado! Se você não tem nervos fortes, se você se impressiona com histórias de assombração, do sobrenatural, desligue o seu rádio, olhe ao seu redor e vá dormir. Sim, adormeça e viva sonhos negros e caóticos. Sonhos que ganham nuances enegrecidas, em que se materializam silhuetas grotescas de abomináveis configurações do mal. Súbito, o intenso clarão inunda o seu devaneio, enchendo o seu ser de apreensão. Você não consegue falar, se mover. Parece ver uma monstruosa ave de rapina, um vulto negro com garras prontas para dilacerar. Inerte nos confins do seu torturante pesadelo, você luta para se erguer, grita. De repente, um grito que mais parece a luminosa explosão de mil almas em suplício para o sinistro silêncio da noite, até silenciar como se tragado para as profundezas do inferno, erguendo-se então, sobressaltado e olhando à sua volta. Você não está certo de ter despertado, ou se ainda está envolto nas marcas do som. Uma coisa é certa: você agora está preparado para adentrar no mundo do além. Para fatos além da imaginação. Ou não? Numa produção e iniciativa de Francisco Félix, a Rádio Pitaguari apresenta Histórias do Além. Francisco Félix e o elenco de rádio teatro de sua emissora, penetrando no mundo do sobrenatural, vão contar uma história do além. O conto de hoje é uma adaptação do maior poema da língua italiana, A Divina Comédia, do poeta Dante Alighieri, escrito no início do século XIV. Ele descreve uma viagem do poeta pelo céu, pelo inferno e pelo purgatório, para encontrar a mulher amada no paraíso, que lá lhe mostra a face de Deus. A adaptação de Luiz Antônio Alencar, do trecho do Inferno, será o nosso episódio de hoje, que começa com o poeta procurando a porta do inferno na Quinta-feira Santa do ano de 1300, numa floresta nos arredores de Jerusalém. Lá, ele se depara com feras, mas ao fugir delas encontra o poeta latino Virgílio, já falecido, que assim lhe dirige a palavra. Para aí, ó poeta, acalme-se e nada teme em relação às feras, elas não lhe farão mal. Estou aqui a pedido de sua amada Beatriz, que veio do céu para me pedir que lhe conduzisse através do inferno e do purgatório, até sua presença no paraíso. Prepare-se, pois iremos agora entrar direto no inferno. Tenha coragem e fé em Deus, que nada lhe acontecerá de mal. Ah, que alívio encontrar tão nobre companhia. Acho que talvez não tivesse força nem alento para entrar no inferno sozinho. Tu me guiarás o caminho? Eu te mostrarei. Os dois poetas adentram a floresta escura como uma sepultura, cujas árvores imensas mais pareciam monstros na noite, prontos a se lançar ameaçadoramente sobre os dois viajantes que se preparavam para visitar o mundo dos mortos. Um deles, Virgílio, poeta latino morto há séculos, e o outro, Dante, poeta italiano que vivera entre 1265 e 1321. Súbito, como uma sinistra goela escancarada, surge a porta do inferno. Imensa, medonha, com os fatídicos dizeres escritos no portal de entrada. Aquele que aqui entrar deverá abandonar toda a esperança. Mestre, que palavras terríveis e duras. Justamente porque esta é a cidade maldita, aonde se aplica todo tipo de tormenta às almas condenadas, irás encontrar uma multidão desesperada, aos prantos, choros e lamentos. Ficarás penalizado, mas te digo, isso é apenas o começo da desgraça e tormento que encontrarás pelo caminho infernal. De fato, já começa a ouvir um estranho alarido de uma multidão desesperada. Que horror! Se afastando do grupo que se debatia no umbral do inferno, a dupla de poetas chegou até um rio fétido de águas lamacentas que servia de passagem para o inferno propriamente dito. O barqueiro, um velho de barbas esvoaçantes com os olhos de fogo, gritou: eu sou o Caronte, o barqueiro que conduz através deste rio imundo as almas para o inferno. Malditas sejam as almas que utilizam o meu barco para a condenação eterna. Mas espere aí, tu ainda está vivo. Que fazes, o que queres no inferno? Procure outra barca que tu chegues à tua tão desejada praia. Caronte, não te voltes contra este homem. Ele está aqui por determinação divina. Nada mais perguntes, pois nada mais te será dito. Dito isso, os olhos de fogo de Caronte perderam o brilho e submisso à determinação do alto, o barqueiro infernal obedeceu, conduzindo os dois ousados viajantes pelo tenebroso rio. As almas que nele se debatiam, nuas e ofegantes, rangiam os dentes, blasfemavam, choravam e muitos entravam na barca, enquanto as que sobravam eram fustigadas pelo remo do condutor soturno e satânico. Não lhes dê atenção, olha e prossegue. A sua dor é tamanha que até aumenta o desejo do castigo, como se alívio fora. Se esse é apenas o princípio das dores, o que não será o fim de todas elas, se é que elas têm fim? Poeta, posso saber, ao menos, o percurso que nos espera? Realmente lhe devo essa explicação. O inferno é como um imenso cone invertido e cheio de círculos e compartimentos, nos quais padecem as almas de acordo com seu pecado específico. Quanto mais fundo o círculo, maior o pecado cometido. O último círculo é onde pena os traidores, aquelas pessoas vis que traíram e prejudicaram a boa fé, uma amizade sincera. Eles permanecem petrificados em uma crosta de gelo capaz de congelar dolorosamente as almas. A contemplá-las está Lúcifer, gigantesco e ameaçador. Para sair do inferno, teremos que descer pela espinha dorsal dele. Após tal explicação terrível e promissora de eventos tenebrosos, Dante ouviu um estrondo capaz de abalar as entranhas do universo e tombou desfalecido. Ao despertar, prosseguiu com vigílio a percorrer as paragens infernais, se deparando com horrores cada qual mais estarrecedor do que o outro. Ali, almas se debatiam em um redemoinho enlouquecedor. Aqui, outras ardem fornalhas de cabeças para baixo e mais outras se chicoteavam cobertas de lodo. Os avarentos, por exemplo, eram obrigados a empurrar sacos e mais sacos de dinheiro, morro acima e chicoteados por demônios enfurecidos. Ao chegarem no alto, outros diabos empurravam de novo os sacos morro abaixo. Os desgraçados tinham de começar tudo de novo. O mais tenebroso mesmo era a floresta dos suicidas, que eram plantados no chão como árvores e tinham os membros que eram os galhos devorados por terríveis aves satânicas, as árpias. Elas gritavam horrivelmente e seus membros gotejavam sangue escuro abundante. Mestre, que castigo mais tenebroso! Como pode a providência ser tão madrasta e severa com esses infelizes? Dante, eles atentaram contra a própria vida, que é um dom preciosíssimo do Criador e inerente à sua condição divina. A cada dia, as aves devoraram seus membros, que renascem para ser devoradas novamente, pois essa é a sua terrível sina. Descendo aos círculos infernais, os dois aventureiros do além-túmulo se depararam com um grupo de demônios que investiu contra eles brandindo as armas. Seu objetivo era impedir que prosseguissem na sua dantesca viagem. Virgílio tomou a dianteira para enfrentá-los e falou para Dante: aguarde escondido entre as rochas que eu vou resolver essa desagradável situação. Já os enfrentei antes, nada temas. Que nenhum de vocês se atreva, antes que venha um dentre vocês e me ouça. E depois decida o que vão fazer. Acreditas bem que eu iria correr tal risco de descer ao inferno, enfrentar tuas armas, não fora por determinação divina? Pois bem, essa mesma determinação me permite que eu sirva de guia a outra pessoa. Vem cá, Dante, nada temas, que ninguém se atreva a lhe tocar um fio de cabelo. Insatisfeitos e frustrados, os diados começaram a revoar a dupla de poetas e ranger os dentes e proferir ameaças. Vamos espetá-lo por trás. Este aí que está vivo. Vamos atormentá-lo, já que não podemos impedi-lo. Mestre, tenho medo. Já que conhece o caminho, permita que partamos, dispensando tal inconveniente e terrível companhia, não vês que eles estão enfurecidos e rangem os dentes? Não tenhas medo. Deixe-os se debater à vontade em sua fúria. Que, diga-se de passagem, não é mais endereçado a nós, mas àquelas almas que estão mergulhadas ali, em pinche fervente. Um dos demônios, despeitado, ainda tentou um último e débil gesto de afronta, botando a língua para fora, levantando o rabo e do traseiro fazendo corneta. Depois de muita caminhada, eis que Dante e Virgílio se deparam com a presença do Satanás em pessoa. Lúcifer, gigantesco e medonho, contemplava sua obra demoníaca numa eterna e tenebrosa vigilância. Os dois poetas contornaram-lhe o dorso e descobriram que o rei dos demônios tinha três faces. Chorava por ela sangue e espuma e triturava um pecador em cada boca. Ao contornar o terrível monstro, Dante e Virgílio saíram como se fosse do outro lado do mundo e contemplaram o infinito, aliviados. Tornaram a ver estrelas. Vigile Dante ainda percorrer o purgatório até chegar ao céu. Beatriz, a amada de Dante, o recebeu e o levou a ver a face de Deus, que através do amor pôde ser contemplado bem de frente. Valera a pena ter se arriscado percorrendo as vias trevosas das paragens infernais. Vocês acabaram de ouvir, em Histórias do Além, o episódio Uma Viagem ao Inferno, adaptação de Luiz Antônio Alencar de um trecho do poema A Divina Comédia, do poeta italiano Dante Alighieri. No próximo sábado teremos Vida Após a Morte. Participaram do episódio de hoje os seguintes radiatores, integrantes dos grupos de teatro GTC e No Ato Nem Desato. Narração: Francisco Félix. Dante: Ronaldo Alves. Virgílio: Tiago Guilherme. Caronte: Sidney Monteiro. Demônio: Tony Oliver. Efeitos especiais e sonoplastia: Isael Duarte. Se você viveu ou tem conhecimento de casos sobrenaturais, além da imaginação, escreva para a produção do programa Histórias do Além. Maracanaú, Conjunto Gereissati 1, Avenida 7, 260 Autos. No próximo sábado, exatamente às 21h30, voltaremos com mais um episódio do programa Histórias do Além. Que música não para. Minha maldade com maldade chega encosta em mim. Eu já quero e você sabe que eu gosto assim. Jaguaria M 1340. Onde será que você anda agora? Preciso de um calmante, eu vou enlouquecer. Eu vou tentar me libertar, nem que seja na mesa de um bar. As melhores músicas estão aqui. Itaguari AM 1340. Itaguari AM 1340. Itaguari AM. Boa noite.